CD 25 Capítulo 25 Logo ao amanhecer, Lucas e Vicente começaram os preparativos para visitar o abandonado e inóspito Centro Velho da Grande São Paulo. Apesar da luz do dia, não faziam ideia do que encontrariam nas imediações da Rua Santa Efigênia. Os prédios enegrecidos pelo fogo descontrolado, que consumira parte deles, estariam lá, chamuscados e tingidos com longas línguas negras desenhadas pela fumaça. O ar de desolação que inundava praticamente todos os cenários da cidade estaria esparramado por aquelas ruas, cobrindo a Avenida Rio Branco, o Vale do Anhangabaú, a Avenida 23 de Maio, a Conselheiro Crispiniano, a Praça da República e o Largo do Paissandu. Um lampejo de imagem cruzou a mente de Lucas ao subitamente relembrar-se do Vale do Anhangabaú. Um enorme gato de lata junto a uma estação do metrô. Uma escultura de sucata, um felino amarelo estático, olhando para ele com um sorriso oculto e os bigodes de ferro. Lucas sorriu. Queria lembrar mais coisas. Lembrar todo o seu passado. O coração gelava quando pensava no passado. O que haveria de tão terrível na sua história que parecia pacata? Por que se sentia tão mal quando navegava? Não sabia por que aquela sensação de perigo e mau agouro, aquele desconforto brutal invadia o seu ser quando entrava numa embarcação. Tinha sido assim tão infeliz antes da noite maldita que não poderia ter vivido dias normais? Sabia que os fantasmas do passado não tinham sido todos revelados para que sua cabeça fosse mantida no lugar. Foi esse texto que leu nas entrelinhas quando sua amada Ana deixara escapar umas poucas palavras em casa. Diante do desconforto da mulher e das urgências, logo em seguida recuara e não mais tentara espremer o que ela sabia. Não queria que ela, que carregava em seu ventre o fruto do amor de ambos, ficasse sob pressão. Bastavam as crises de ânsias quando ela botava o bucho todo para fora. Queria que a amada curtisse uma gravidez em paz. Não obstante, chegaria a hora de ela revelar o que sabia. Os pensamentos do trigésimo guerreiro voltaram ao agora e à missão que tinha pela frente. Encontrar um computador capaz de gravar diretamente da estação de rádio de Gabriel. Andando entre as barracas, no longo campo de chão cimentado do parque, avistou Bento Vicente de outro lado. O grandalhão organizava o batalhão que o seguiria até o centro da cidade. Tinha requisitado grande número de soldados, os Bentos novatos, e bastante armamento. Era possível um enfrentamento com mulos ou exilados das fortalezas, sem contar as gigantescas matilhas famintas que rondavam a cidade e toda a sorte de animais selvagens que tinham feito dos becos e dos velhos prédios e galerias do Centro Velho seus ninhos e abrigos. O soldado Gabriel, que pedira para tomar parte do grupo, surgiu da boca de uma das grandes barracas de lona verde e parou no corredor estreito por onde Bento Lucas e seu peito, prata e capa vermelha vinham a passos rápidos. Juntou-se ao guerreiro para dar-lhe um reporte rápido das novidades. Logo depois que vocês saíram da barraca, tive 4 novos contatos, Lucas. Do que se trata? Coisa boa. O primeiro era de São Vítor. 8 pessoas despertaram na última semana, um número bastante incomum. 8 novos bentos, 5 mulheres e 3 homens. Se as 5 derem uma benta Marcela, a coisa é boa. Amaro me explicou pelo rádio que o ferreiro Magal já está com todas as armaduras preparadas e que 5 desses novos bentos chegarão em 2 dias. Espero que não venham pelo caminho do pântano. São bentos, são bons, mas mesmo escoltados por soldados experientes, esse caminho continua perigoso. Duvido que o velho Amaro não dê o mesmo conselho. Ele vai garantir que venham por um caminho mais longo, porém mais seguro. Lucas e Gabriel continuavam andando enquanto conversavam. Um soldado agrupava os cavalos que seriam usados na expedição, num rebaixamento do terreno onde ficava a portaria principal do Parque Vila Lobos. Dentro de uma das barracas, com soldados ainda recolhidos e adormecidos, havia um rádio de pilhas recarregáveis funcionando, sintonizado na FM campeã de audiência no Novo Brasil, a Rádio de São Vítor. Everybody wants to rule the world. Escorria dos alto-falantes, embalando o sono da soldadesca. E as outras mensagens? Quis saber o trigésimo. A segunda mensagem veio de Nova Prudente, uma fortificação numerosa no oeste do estado de São Paulo. Fica lá uns 50 quilômetros de onde existia a cidade de Presidente Prudente, acho que próximo a Martinópolis. Sei onde fica. também comunicavam o despertar de 22 novos cidadãos desde a noite dos milagres. Já foram adaptados ao novo mundo, já confrontaram vampiros e estão vindo a São Vítor para receber armaduras e vestimenta de bentos. 10 deles virão para cá. Ótimo! Logo teremos bentos e soldados o suficiente para montar postos avançados e tomar conta de vez desta cidade. Vamos capturar e escorraçar os malditos mulos desse lugar. Os vampiros da velha São Paulo serão banidos de vez. Será um grande dia para os brasileiros. O terceiro e quarto chamados têm informações semelhantes. Bentos, recém-despertos da Nova Belo Horizonte, estão vindo para o sul em busca de armaduras e devem chegar aqui no acampamento do Vila Lobos em pouco mais de uma semana. Eles vêm a cavalo. A região de Minas Gerais está sem combustível até mesmo para missões de urgência como essa. Outro problema para resolver, e nossos contatos na refinadora retomada em Cubatão. E a usina Estrela do Sul? Ela produz álcool ainda e poderia mandar alguma coisa para Minas Gerais. Faz 3 dias que não mandam reportes novos de Cubatão, mas sei que está tudo sob controle porque o pessoal da refinadora está na minha lista de checagem diária. Não sei a quantas andam a Estrela do Sul. Ela fica perto de Santa Maria. Poderiam enviar combustível para Minas, sim. Vou contatar os responsáveis de lá. Lucas cumprimentou os soldados que se aproximaram para saudá-lo. O encarregado em Cubatão é o soldado Henry. Ele era engenheiro da Petrobras e é o melhor que temos para colocar aquilo para funcionar de novo. Ele é quem coordena a revitalização da extração de petróleo bruto das bacias também. A previsão para o retorno à atividade é para mais de um ano. Itaipu. 4 meses para funcionar com capacidade total. O que vai demorar mais, por incrível que pareça, será a recolocação dos cabos principais. Eu não sei o nome técnico daquilo, mas são os cabos que cruzam os estados do sul e distribuem a eletricidade. Depois, essas subestações distribuídas por aí terão de ter pessoal capacitado para operá-las. Parece que o trabalho não vai acabar nunca. Acho que eu não vou viver o suficiente para ver tudo em ordem de novo, Bento Lucas. Lucas fez uma pausa na caminhada e olhou para Gabriel. Lembrou-se de quando Gabriel foi salvo na batalha da Teodoro Sampaio. Colocou as mãos no ombro do rapaz. Vai viver sim, Gabriel. Tudo já está quase em ordem. Petróleo e energia elétrica não são o que me aflige. O que quero acabar de vez é com esses malditos noturnos. O bom é que, conversando com várias fortificações e com a barreira do inferno, parece que os noturnos entenderam o recado. Não há ataques há uma semana em canto nenhum do Brasil. Parece que os vampiros tiraram umas férias. É isso que me preocupa, tartamudeou Lucas, voltando a caminhar. O quê? Esse silêncio todo. Nenhum ataque nas fortificações, nem aqui. Nem mulos têm aparecido mais aqui. Ué, pensei que isso fosse bom, espantou-se o soldado. Bom, até que é bom, Gabriel. Só que, até onde eu entendi, esses filhos da mãe não passavam de um bando de animais selvagens, cegos pelo sangue. Faziam ataques movidos pela brutalidade e não pela estratégia. A desordem dos vampiros foi o que manteve vocês vivos até antes dos milagres. E agora isso, esse silêncio de norte a sul. Para que esse bando de selvagens se comporte com um padrão, é necessário que algo muito grande esteja por trás disso. Eles estão se agonizando, e rápido. Bom, até que é bom, Gabriel. Só que até onde eu entendi, esses filhos da mãe não passavam de um bando de animais selvagens cegos pelo sangue. Faziam ataques movidos pela brutalidade e não pela estratégia. A desordem dos vampiros foi o que manteve vocês vivos até antes dos milagres. E agora isso, esse silêncio de norte a sul. Para que esse bando de selvagens se comporte com um padrão, é necessário que algo muito grande esteja por trás disso. Eles estão se organizando e rápido. Isso me dá medo. A luta pode ser mais difícil do que eu imaginava. O que te dá tanta certeza de que eles estão mudando? Para mim, parece que estão morrendo de medo do Tupã e perceberam que, onde quer que eles se juntem e apareçam para nos atazanar, vão arder e virar brasas. Pode ter até verdade no meio de suas palavras, soldado, mas não os julgue tão idiotas. Não caia no erro de menosprezar o inimigo, Gabriel. Primeiro você tem de se lembrar do ataque que eles fizeram na Barreira do Inferno, quase impedindo que os 30 bentos se juntassem. É verdade. Depois, na barreira do inferno, eles mostraram que estavam em número muitas vezes superior ao que costumava atacar qualquer base. Eles sabiam onde atacar, eles queriam nos pegar, os Bentos. Gabriel ficou mudo. Não tinha parado nenhum instante para analisar aquele ataque frustrado dos vampiros. Talvez porque nós tenhamos nos sagrado vitoriosos naquele embate, a maioria de vocês soldados tem entrado num clima histérico de já ganhou. Eles eram dezenas de milhares e nós talvez não somássemos uma centena. O povo não analisa o conjunto do que aconteceu. Põe milhares de vampiros num prato e uma centena de humanos e bentos no outro e equilibra a balança por conta própria. Lucas respirou profundamente e balançou a cabeça. Agora eu, mesmo assistindo à nossa vitória, comecei a tentar somar dois com dois. Seria muita sorte e acaso eles terem juntado tantos vampiros para aquele ataque. Ainda me lembro do líder deles quando nos cercaram dentro dos muros da barreira do inferno. O maldito sabia quem eu era. Me chamou pelo nome e disse que eu seria um troféu para ser o vampiro rei. Todos parecem saber mais sobre mim do que eu mesmo consigo lembrar, queixou-se Lucas, inspirando fundo ao final e erguendo a cabeça. Me contaram essa história. Vê? Vampiro rei. O trigésimo fez uma pausa. Além daquele vampiro que talvez tenha morrido com os milhares que pereceram no cerco aos caminhões com adormecidos, eles têm outro líder. E nunca nenhum de vocês tinha ouvido esse termo, essa liderança. Naquela noite, eles estavam em número superior a 10 mil vampiros. Talvez o dobro disso, segundo estimativas do Franjinha. Eles sabiam o que estava acontecendo e não fossem os quatro milagres, talvez eles já tivessem dado um xeque-mate em nossa resistência. Eles nos teriam vencido no CLBI, teriam tomado os adormecidos na estrada e marchado para a Nova Natal. De lá ninguém os seguraria. Agora essa calmaria geral, isso é bem estranho também. Eles tomaram um grande golpe naquela noite e devem estar se reorganizando. Todos nós temos de manter os olhos bem abertos. Acho ainda que eles enfiaram o rabo entre as pernas. Nunca tinham se juntado em bando tão grande e logo, quando conseguiram tal façanha, foram escorraçados pelo Tupã e por sua bravura, senhor. Lucas meneou a cabeça negativamente. Que tenhamos matado 20, 30 mil vampiros naquela noite. Quão grande é a população de vampiros no Brasil? Centenas de milhares? Milhões? Nunca conseguimos dados precisos, senhor, mas creio que passam da casa dos milhões. Mas, para nossa sorte, nunca se organizaram. Até agora, Gabriel, até agora. Lucas parou de caminhar e inspirou fundo novamente. Seu semblante encheu-se de preocupação enquanto voltava a lutar com suas concatenações. O ar ainda estava frio por conta do sol baixo que acabava de despontar no horizonte. Olhou para os lados e viu que os Bentos novatos já estavam reunindo-se ao grupo. Do outro lado, além das barracas, viu o grande Paraná acendendo o fogo para o começo de um novo dia de muito trabalho. Certamente prepararia um belo desjejum para os soldados, com direito a frutas e ovos e um cheiroso café preto. Finalmente, o trigésimo voltou-se novamente para Gabriel. Ah, outra coisa que me chamou a atenção naquela noite. O quê? Os vampiros usaram arco e flecha, flechas flamejantes. Produziram uma chuva de projéteis que infernizou nossa chegada à barreira do inferno. Nunca ouvi falar de nada igual. Além de uma liderança, os vampiros ganharam um estrategista, e eu rezo para que ele tenha sido queimado aquela noite, quando Tupã varreu aquele exército de demônios. Então agora são dois rezando, brincou Gabriel. Lucas afastou-se e foi conversar com Vicente. Ao que parecia, já estava quase tudo pronto para a partida. Esperaria que tomassem um café da manhã rápido e, em menos de uma hora, contava estar a caminho do centro da velha São Paulo. Aproveitaria o hiato de tempo para traçar com Vicente o melhor caminho.